870 kHz. Rádio São Francisco, 12.000 watts de potência. 12.000 watts de potência. Estúdios localizados na Rua Rafael Fabinho, 249. Parque de Transmissão, Coab, Rio Grande, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Rádio São Francisco, Deitão Jota, 741. Rádio Itabirapi, Blumenau, 9.000 watts. De potência. 9.000 watts de potência. Estúdios localizados à Rua 15 de Novembro, número 600. Quarto andar. Edifício de Mauá. Parque de Transição. Rua Goiás, número 955. Garcia Blumenau, Santa Catarina. Nosso lema: educar, instruir e divertir. Rádio Itabirapi Blumenau. As belezas naturais de nossa ilha encantada. Traga sua família e cobre as delícias do paraíso na terra. Visite São Francisco do Sul e aproveite para contemplar 5 séculos de história. As belezas naturais da ilha, sua gente hospitaleira, vão lhe oferecer paz e alegria, além da harmonia do ambiente, verdadeiro santuário da natureza. São Francisco do Sul, uma das mais antigas cidades brasileiras, com suas belas praias e paisagens tranquilas, oferece a você, a sua família, o conforto para um bom e necessário esposo. Venha e aproveite bem, convivendo com sua gente acolhedora, que vai receber você de braços e corações abertos. É também uma importante e bem organizada cidade portuária, em franco desenvolvimento. Venha logo e guarde no coração um espaço para você curtir depois a saudade deste paraíso de Santa Catarina. Rádio São Francisco, aproximando pessoas. Em cima da notícia. Dupla sertaneja. Yeah. Sertaneja, o passado e o presente da música que é a legenda da sua rádio São Francisco.